dia, boa tarde, boa noite. É quase 4h20 da tarde ou da noite. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast, o podcast da Maconheria 420. Meu nome é Luiz Oliveira. Eu sou o Anderson Carratu. Alexandre Urri. Então, já apresentei todo mundo aí. E eu quero, a gente quer aqui enquanto maconharia que todo mundo se divirta ouvindo a gente, se informe um pouquinho. E a gente vai dividir esse primeiro episódio em duas partes, uma parte menor que a gente vai falar um pouquinho de como a gente surgiu. E na segunda parte a gente vai dar uma viajada de forma muito abrupta e leiga a respeito do assunto o que é inteligência. Okay. O que é inteligência no Homo sapiens, no resto da evolução, no resto não, nos outros animais que fazem parte da evolução. Né? Tendo em vista que a nossa posição enquanto pessoas é de que a evolução é real. Really? Tá bom, pessoal? A Terra é redonda. E é isso, né? A gente se conheceu em 2004, final de 2004, 2005, né? Numa empresa que a gente trabalhava de telemarketing. E um belo dia eu tava tomando meu lanche de 10 minutos e meio que tinha sem levar, sem ser açoitado. Aí eu tava lá e aí veio o Anderson e a Manu, que tinha acabado de se mudar aqui pra Florianópolis, e vieram falar comigo. Eu tinha, na época, eu tô careca agora, né? Mas na época eu tinha um cabelo bem grande, desgrenhado, era sujo, enfim. E aí, eu tô, enfim, né? Mas não foi por isso que... Não, aí vieram, não, vieram assim, esse cara deve fumar, veio o Anderson e a Manu. Esse cara deve fumar. E aí perguntaram, escuta, tu fuma assim, fuma? Ah, beleza. Daí aí ficamos amigos, tal, isso em dezembro de 2004. E, enfim, né? Fomos acolhidos aqui pelo Luiz, pela família dele. Então começamos uma rotina de todo fim de semana a gente se reunia na casa dele, né? E passava o dia lá e fumava e trocava muita ideia sobre muitas coisas. Interesting. E aí foi passando mais algum tempinho, chegou também naquela loucura daquela empresa, que eram 700 pessoas por turno, é isso? É. 700 pessoas, e todas as tribos de gente estavam lá naquela empresa ao mesmo tempo. Mas, né? Tinha vezes que tinha 40 pessoas. Fim de semana. Final de semana era, é isso aí. Todos os turnos. Aí chegou o Alexandre. Alexandre se juntou lá aos malucos. Acho que foi na metade de 2005. Não, cara. Mas eu tinha meu TCC no começo de 2005. É. Foi depois disso. Não foi metade, cara, porque eu saí em julho de 2005 que eu fui demitido. E aí tu já tava. O Alexandre foi por pouco, né? É. Que a gente conhece. Eu acho que você não ficou muito tempo depois que eu entrei. Também acho que não. Depois uns 2 meses. Três, sei lá. E aí a gente se conheceu e tal. Muita maluquice aconteceu, uma festa de carnaval que teve em 2005. Sim. Todo mundo ficou muito louco, sabe? Tipo, o pessoal fez vaquinha pra fazer churrasco e a vaquinha inteira foi gasta em cachaça. Oh my god! Tipo, eu não bebo, entende? Eu não tinha entrado na sala. Não, o Alexandre não tava ainda. O Alexandre tava fora. Foi uma festa. Infelizmente. Você que tá ouvindo o podcast aí e for da área de Floripa, você talvez já tenha ouvido falar sobre a rave do Muqueca. Essa é a festa em questão. Olha, foi foda. Eu fiquei ruim porque resolvi tomar coisa ali e fiquei ruim. Eu sei que era 5 da manhã, era 11 da... Não, 5 da manhã, o pessoal tudo foi dormir, eu fiquei andando pra lá e pra cá até 1 da tarde. Eu cheguei no segundo dia da festa, o Luiz já não tava mais na festa. Não, né? Eu pedi resgate, não tinha como. A festa ainda continuou na loucura, foi muito engraçado. Foi o final de semana inteiro de festa, eu não aguentei. E, enfim, daí a gente se conheceu nesse período todo aí e a gente... Durante a gente continuou fazendo as coisas, reunindo e tal, até que um dia, em 2010, mais ou menos, né, a gente tava lá em casa, morava com minha mãe, e surgiu esse nome, Maconharia. A Manu pegou, tava na... A gente tava lá no quarto do Luiz, né? Trocando ideia. E a gente tava conversando sobre o tema de ser maconheiro, né? E tal. Aí a Manu falou assim, não, mas eu não sou maconheiro. Eu sou... Não é pouco. Eu sou, sei lá, maconhista e tal, né? Aí a gente começou devagar no assunto. E aí logo surgiu maçonaria, maconharia, a maconharia, né? É. Surgiu a maconharia aí e tal. E, só que no início, eu fiquei responsável. O pessoal não levou pra frente, tá? Antes disso, a gente tinha ideia de fazer algum tipo de mídia. Isso. Né? E falar sobre sociedade, política, falar sobre tudo, cultura, né? Meio ambiente, enfim. E só que, né, não deu certo na época, a gente precisava trabalhar, ganhar dinheiro, foi cada um fazer uma coisa. E aí nisso o Luiz montou o blog, né? Em 2010, aí foi quando da maconharia, maçonaria e tal. Foi. Só que quando eu montei o blog, eu só falava de ufologia. Falava de terra oca, acho que eu até escrevi no começo, eu escrevi um ponto também sobre teorias de conspiração. Em 2010. Eu falei sobre as ondas Harp, que o pessoal emitia umas ondas na nossa atmosfera para deformar a atmosfera e fazer guerras climáticas ao redor do mundo. Tinha tudo isso. E aí, terra oca. Eu ainda acho que isso é verdade, cara. Eu ainda acho. Por que não fizeram isso na Austrália? Mas dizem que fazem, cara. Não, pra acabar com os incêndios. Não, mas eles não fazem pra acabar, eles fazem pra causar. Não, mas puta. Eu não sei, eu acho que é muita conspiração. Pensa, mas tudo bem, né? Tipo, assim, talvez eles tenham conhecimento e tenham até a tecnologia pra fazer. Mas eu não acho que isso deve ser usado, deva ser usado dessa maneira que eu não sei que é divulgado, né? Não acho que eles tenham ainda essa tecnologia. Eu acho que é complicado, né, cara? Mas pesquisem aí, ó. Tecnologia da HARP, sim, eu sabia, sim. São campos de antenas que emitem ondas e deformam a... Teoricamente, né? Isso é teoria. Enfim, mas eu falava assim, porcaria de ufologia e Asta Xeran, que é o comandante da Confederação Intergaláctica, reptilianos, Igrey e Terra Oca. Porque o pessoal tá se questionando muito se a Terra é plana ou se a Terra é redonda. Na verdade, a Terra é oca. A Terra é uma bolinha de ping-pong. Saca? Na verdade, a Terra é oca e tem uma civilização de ETs muito desenvolvida vivendo no fundo da Terra. Eu não sei por quê. Porque se eles são muito desenvolvidos, vem aqui, mata a galera ou coloniza, sei lá. Né? Mas não, tá. Preferem viver lá na escuridão. Estão vendo na escuridão. Uma raça super desenvolvida, estão vendo na escuridão de um planetinha, pá. E nas cavernas. E aí, enfim, isso ficou. Esse meu surto alienígena durou acho que uns meses só. E aí eu comecei a postar só notícias. Isso daí virou assunto de cannabis e tal, mas só notícia gringa ou notícia que eu só traduzia e postava lá, não criava nada. Mas aí começou a crescer. Quando eu vi, tava com quase 10 mil seguidores. Entre Twitter e Facebook e tal. Tava quase com 10 mil. Aí eu assim, pô, acho que dá pra levar isso aí pra frente. Aí chamei de novo o Anderson, Alexandre, e a gente resolveu montar essa bagaça aí. A gente tá reformando, Eu sempre pensei em te ver o Luiz investir na maconharia. O Alexandre era um cara que sempre falava, cara, tu tem que investir na maconharia, tem que... A minha esposa, Paloma, também, né? Outros amigos já falaram também, né? Só que, né? Ficou nessa, ficou na ideia, né? Às vezes é ficar faltando ainda, né? A gente... A ideia vai amadurecer, demora o tempo. Então aí nós surgimos e tal, e foi isso, a nossa pequena apresentação. Espero que todo mundo se divirta, se informe um pouco e aprenda... consiga ter argumentos ou capacidade de falar um monte de besteira. Porque como maconharia, o que a gente queria passar é que assim, nós não somos pessoas que não nos informamos, que não conversamos sobre coisas interessantes. Então a gente está tentando também de alguma maneira quebrar o estereótipo daquela pessoa que é julgado, que não sabe mas nada. Mas sabe que hoje maconha é hype, né? É hype. Então assim, a gente, eu sou feio, mas tô na moda. Pois é. Saca? Maconha é hype hoje em dia. Então assim, tá muito mais fácil falar sobre esse assunto hoje do que há umas décadas atrás. É, mas é porque na verdade era mais comum do que a... Tu viu, uma reportagem hoje de São Paulo. São Paulo é uma das cidades que mais fuma maconha no mundo. Pois é. Enfim, é isso aí. A gente agora vai ver como é que ficou essa introdução e vamos tocar pra frente falando do assunto do dia, que é o que é inteligência. Divirtam-se. E no assunto de hoje, no primeiro episódio do podcast, o que é inteligência? O que é inteligência? Eu queria começar essa reflexão com um conto, uma fábula, na verdade, que eu li no livro Super Inteligência, do Nick Bostrom, que é um livro sobre inteligência artificial. Essa fábula dos pardais, eu não vou ler ela, enfim, mas resumidamente, os pardais, para se protegerem, resolvem contratar uma coruja. Interesting. Certo? E num trecho da fábula fala assim: apenas Scrumfinkel, o pardal rabugento e de um olho só, não estava convencido da prudência daquela empreitada. Disse ele: será, com certeza, nossa destruição. Não deveríamos pensar um pouco sobre a arte da domesticação e do adestramento das corujas antes de trazer criaturas desse tipo para o nosso meio? Então, acho que essa reflexão é muito válida com relação a nós, enquanto humanos, em relação à inteligência artificial. Really? Né? Será que até quando, até que ponto essa inteligência artificial vai servir pra gente de forma de servidão mesmo, né? Não de servir pra onde, servidão. E em que ponto ela vai querer quebrar esse ponto aí e por algum motivo de processamento ou de desenvolvimento de uma super inteligência mesmo, que isso pode acabar, né? Então, vamos começar a reflexão nisso e eu queria perguntar para o Anderson e para o Alexandre o que eles entendem como o que é inteligência, né? Se conhecimento é inteligência, se inteligência só tem a ver com o cérebro, se tem a ver com outras partes do corpo. Né? Eu queria saber, a gente podia, né, fazer, começar por aí, né? E ficar viajando. Cara, eu sempre falando que nós somos três curiosos, ninguém aqui é acadêmico na área, o Alexandre é biólogo, really? Mas a gente não é acadêmico da área, a gente não é especialista, nós somos curiosos, que a gente lê, a gente vê filmes, documentários e... E a gente fuma um e conversa muito a respeito. Isso, a gente resolveu... O assunto é bastante complexo. O assunto é bastante complexo e lógico que a gente não vai conseguir abordar toda a complexidade do assunto. Nós somos três curiosos e vamos... A gente podia começar o seguinte, olha só. Se você ir no Google lá e pesquisar o que é inteligência, eles vão te definir, com uma faculdade de conhecer e aprender. E dois, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Interesting. Né? Então, ou seja, conhecer, né, resolver problemas, a capacidade de superar coisas, problemas que pioram, né? Ou seja, você tem uma situação, ela se agrava e você consegue resolver essa outra situação também, a capacidade de aprender com novos acontecimentos. E falar sobre isso, né? Sobre a inteligência, que é a inteligência do ponto de vista humana, né? De como ela enxerga o que é inteligência e onde a gente mais pode reconhecer a inteligência, né? Por exemplo, no mundo animal, né? Ou até um documentário que eu vi no foi feito até no próprio Fantástico sobre florestas que passam o conhecimento. As árvores mais velhas passam o conhecimento de como superar crises de seca, de incêndios, para árvores mais jovens, né? E como que era o problema você retirar essas árvores, né? Antes de ela passar o conhecimento às árvores mais jovens. Eu acho que, inclusive, essa questão de querer transformar esse comportamento social em apenas questões genéticas, certo? É dizer que estamos além de. Quer dizer que as presas foram criadas para serem presas. Para okay. serem presas, né? É aquela coisa que tu falou, Alexandre, dos... É, ontem eu fui pesquisar sobre isso, né? O tempo era curto. Eu queria uma coisa que tivesse uma prova sobre esse assunto da inteligência nos animais, né? Uma prova acadêmica, né? Todo mundo que teve um cachorro na vida sabe da inteligência dos animais, né? É. Eles também têm inteligência, de todos e outros animais. Né? Todos, né? Really? E eu queria uma coisa que exemplificasse isso, né? E descobri que até a Jane Goodall descrever o comportamento de um chimpanzé pescando formigas ou cupins com uma vara que ele mesmo tinha preparado, até a ponta mastigada, para ficar mais fina, o uso de ferramentas era uma coisa dada como exclusiva dos humanos. Era um diferencial de que os humanos são inteligentes e os animais não. Então, a princípio, ela foi até aceito aquilo como os chimpanzés eram o outro único animal que tinha essa capacidade, porque eles são muito próximos. Sim. Até mais próximos do que muitas pessoas gostariam, né? Geneticamente, né? Uhum. E daí ele começaram várias outras coisas a surgirem, né? Imagens, né? A tecnologia começou várias, a facilitar, né? E mesmo isso. Já uma coisa desde os anos 60, pesquisas e anotações de comportamentos, de ursos usando coisas, urangotango usando, fabricando uma lança depois de observar humanos e tentando pescar peixes. E aquele caso que tu falou dos golfinhos que atraem os peixes e tal, para os pescadores, para as mangas. Né? Então, assim, querer dizer que só o comportamento social, que o comportamento social é só especificado pela genética, só é definido pela genética, né? Ou seja, toda essa interação entre interespécies, né? Como se tivesse no DNA do golfinho, ele nascesse tipo, eu preciso levar isso, porque os peixes nascem, se a gente levar nesse ponto de vista, qual é a função do peixe? Alimentar a garça. O peixe mas existe... Mas já mostram que cetáceos, por exemplo, eles não só aprendem coisas, ensinam para os mais jovens, mas eles têm culturas de linguagem. Mas tu entende essa questão de se tu transformar tudo isso só em genética, não, tu transforma, tu instrumentaliza o ser, tu pega, fala assim, o peixe só existe para sofrer aquele movimento de ser manipulado pelos golfinhos para servir de alimento para as garças. Entendi, não é isso. É, porque eles têm recursos de como fugir do predador. Eu ontem fui pesquisar aquela coisa de como... A inteligência social, antes de tudo. De como que tem essa pesquisa, né? E tem várias linhas de pesquisa. Tem, por exemplo, a coisa do labirinto. De como o animal responde a labirintos. Então, tem a labirinto na água. Cada uma é muito ampla. Eu já vi pesquisas de décadas, né? Aí eu me foquei nas ferramentas, né? Que era tido como um diferencial, e a partir daí ele foi mais generalizado. E hoje se sabe até de aves. De aves, sacou? Até de invertebrados que usam certas coisas como ferramenta, sacou? Incrível. Interesting. Até de preparar o negócio. É uma coisa incrível. Sabe? E essa questão da ferramenta, cara, eu tava. Tá aquele livro Nicoleles ali, esqueci o nome, enfim, esqueci muito além do nosso eu, né? Ele tem uma parte que ele fala justamente das ferramentas, porque ele estava desenvolvendo aquele exoesqueleto dele, né? E ele estava desenvolvendo um exoesqueleto e ele descobriu tal nos experimentos, enfim, né? De que quando a gente usa muita coisa, um objeto, um skate, uma guitarra, um martelo, o cérebro realmente entende aquilo como parte do corpo. Uma extensão do corpo. Inclusive partes do cérebro são ativadas indicando que aquele objeto faz parte do corpo. Por isso que tu carro, né? Um carro virou um sim, assim, por exemplo, eu tava vendo no Globo Esporte, um esporte espetacular, um de skate que teve agora. Uh-huh. A Paloma, olha como é que eles fazem essas coisas assim, amor? Isso aí é o cérebro já assimilou o skate como parte do corpo. Então, assim, qualquer toquinho já sabe o que vai acontecer, o cérebro já tá tudo adaptado. Né? O corpo responde mais rápido. Você vê dirigir, é realmente isso. É. Você não. você, o carro se torna uma extensão. Igual o Ayrton Senna então, ali. Então tu imagina, é. Uma volta mais rápida. Então tu imagina pra um chimpanzé, cara, sabe? Ou pra um outro animal qualquer que tenha a capacidade de usar uma ferramenta. Se tu pegar o cérebro de um chimpanzé e o cérebro de um ser humano, é muito parecido. É, tipo, a estrutura genética, sei lá, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas são espécies que estão perto uma da outra, né? Então, se tu pega nesse sentido, os dois cérebros são mais ou menos equivalentes. Né? Então, por que se no nosso cérebro isso acontece, por que não vai acontecer num cérebro de outra espécie, de mamífero também? Entende? É, claro. Sabe? É, se a gente consegue assimilar objetos como nossas ferramentas, por que que um macaco, um chimpanzé, sei lá, quando ele pega um pedaço de vara, claro, ele não vai saber fazer uma motosserra. Pra ele talvez seja mais simples o cérebro transformar apesar que uma coisa que não é observada, né? De eles carregarem como os humanos. Sim. Levarem aquilo. Mas isso é questão do ambiente que proporciona. Tem coisa aí, né? Tem proporciona lugar. Eles fazer isso. Eles não precisam guardar uma ferramenta. Depois pega outro galho ali e faz o mesmo processo. Não é necessário. Né? É, se fosse necessário, bota o fé que a coisa se desenvolveria. Claro, não a nível humano, sapiens, né? Mas. Que dá para responder bem ao ambiente. Aí o que a gente fala então sobre inteligência? É a capacidade do que? Biológica do corpo de utilizar essa inteligência? É. No nosso caso tem a ver com o cérebro, né? Tem um sistema nervoso que aí tem um cérebro. Se você pega um cérebro reptiliano, ele é tipo o cérebro dos mamíferos e aves do corpo. Ele responde mais, ele fica parado, ele responde diferente. Ele não tem uma capacidade que tem os mamíferos, por exemplo, de ver cores, de captar movimentos. É, o cérebro reptiliano é diferente, é. E até chegar no humano que ainda tem aquele negócio dos bulbos maiores e tal. E aí tem essa capacidade de poder prever o futuro, por exemplo. Entendi. Que seja uma viagem. Pode ser cálculos matemáticos, né? Bem simples. Mas e aí. Isso é uma loucura, né, cara? Essa coisa de. Do cérebro, como o cérebro ele é maleável, entende? Então, tu falou da inteligência ali, o conceito, né? Cara, acho que a principal vantagem humana, cara, é a inteligência social, sabe? Conseguir dividir o dia com outras pessoas, o dia de trabalho, necessidade de caça, pesca, né? Acho que isso é essencial. Mais do que o cérebro diferenciado dos reptilianos, mais do que acho que o polegar opositor, sem essa capacidade de socialização, sabe? Talvez essa capacidade de socialização seja até reflexo do cérebro diferenciado. É, a socialização, né? Ela é mas, assim, um animal de repetição, não é? Não, mas, a gente aprende repetindo, né? Não, mas, o outro, não, né? Mas então olha só. A gente troca o conhecimento. Não, mas olha que loucura. É. Um grupo de chimpanzés. Só trocando conhecimento, mas passando pra frente. Não, olha, mas olha só. Chegar em ponto de escrever. Um grupo de chimpanzés, cara, ele. É uma sociedade, ele só vai ter 30 a 50 indivíduos. Quando chega nesse período, nesse número, se divide e forma outros grupos e disputa de poder, né? O ser humano, o Homo sapiens, o grupo é de 150 indivíduos. Mas graças à capacidade de socialização e de criação de abstrações, de religião, mitos, a gente conseguiu família, país, empresa, tudo isso são instituições abstratas que faz a gente se aglomerar mais do que 150 indivíduos. É. Então assim, o que adiantaria? Um polegar opositor, um cérebro avantajado ou até mesmo a capacidade de falar? Se a gente não tivesse a capacidade de viver em sociedade e fôssemos seres tipo um Tiranossauro Rex que vive sozinho, não sei se andava em grupo, enfim, sabe? Se a gente fosse, não gosto de grupo, entende? A gente não estaria hoje, a gente estaria hoje provavelmente ainda vivendo em cavernas, entende? Mesmo com o cérebro falando, talvez até desenvolvendo filosofia, entende? Uhum. Mas de modo muito... Sem a capacidade social, sem a capacidade... Como... então vencer desafios grandes, só pequenos grupos, tipo gorila. É. Tem um, eles são bastante sérios, mas é um macho e as fêmeas e alguns jovens que logo vão ser expulsos. Sim, e sempre justamente porque eles não têm uma cola mais forte, entende? Os chimpanzés são mais sociáveis. Imagina que não tem a cola. A gente inventou os mitos, né? É. O mito tal. De repente o mitos evoluiu para religiões, tanto que a direção foi do politeísmo ao monoteísmo. Uhum. Entende? Tu entende que as coisas vão se agregando. Cada religião. Tinha 50 religiões, as 50 se transformaram em 25, as 25 em 12. Você pega as 12 em a Roma, 6, né? Sabe? Foram Roma, sendo agregadas. Todo país que ele conquistava, eles assimilavam a religião. É. Levava o Deus, coisas, era mais fácil de controlar. E era tudo aceito. E a partir dali que veio. E essa questão da inteligência e do desenvolvimento, né? No primeiro milhão de anos da humanidade. Isso é uma coisa humana mesmo. No primeiro milhão de anos, a humanidade demorou. A humanidade demorou 1 milhão de anos para conseguir produzir o equivalente para sustentar 1 milhão de indivíduos. Tá? Com a revolução agrícola, esse período de 1 milhão de anos foi reduzido para 200 anos. Hoje em dia, a gente produz em 90 minutos o equivalente para sustentar 1 milhão de humanos. Em 90 minutos. Há 1 milhão de anos atrás, era 1 milhão de anos, sabe? Então, nesse sentido, a capacidade de interação humana, sabe? E de produzir, que amplificou a produção. E assim, quanto mais a gente desenvolve a tecnologia, mais a sociedade se expande. Entende? Nesse sentido, já caindo para a inteligência artificial, que a gente podia falar um pouquinho, nesse sentido, assim. Então, o que seria então a capacidade que ela poderia adquirir então essa inteligência artificial? Aí é que tá, né? porque assim, nós somos humanos biológicos, isso. Certo? Então, nossas sinapses são através de reações químicas, né? E elas têm uma velocidade limitada. Um neurônio não conversa com o outro na velocidade da luz. É bem lenta a velocidade. Não é bem lenta, enfim, né? Mas digo assim, é 120 metros por segundo, eu acho, se eu não me engano. 125 metros por segundo, que é a velocidade de um neurônio, da sinapse entre um neurônio e outro. É muito 120 metros por segundo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Uhum. Entende? Se eu não me engano, né? Então, então as sinapses digitais, elas são mais rápidas, porque elas não passam por uma série de outros processos que ocorrem junto no organismo. Porque enquanto tu tem que fazer mandar um movimento X do teu braço, o cérebro está controlando uma caralhada de outras funções ao mesmo tempo. Que tem que acontecer, que tem que acontecer, entende? Num computador, tu localiza a sinapse, tu instrumentaliza direto para aquilo. Zero um. É instantâneo, sabe? Então, nesse sentido, as sinapses digitais são mais rápidas. O que vai acontecer? Vamos imaginar que a gente consiga desenvolver uma inteligência artificial. Ainda a gente não tem uma inteligência artificial no mundo, assim, aquela... Estão sendo formadas, a né? A ponto de organizar uma cidade inteira. Não, né? Mas imagina uma inteligência artificial X, né? Mas já deve estar sendo testada. Imagina uma inteligência artificial X que desenvolva, através dessas sinapses muito rápidas, porque ela desenvolve uma super inteligência. Porque no momento em que a gente desenvolver uma inteligência artificial de nível humano, para o instante seguinte, o milésimo seguinte, a gente já vai ter uma super inteligência super humana, de máquina. E aí, como é que essa inteligência vai fazer? Vai pensar? Como vai ser a ética? Como vai ser a moral? Como vão ser os mitos? Como ela vai fazer julgamentos? Porque ela vai ser super humana. Entende? Tipo Blade Runner. Androides do Blade Runner. Porque todas as nossas narrativas políticas, sociais, filosóficas, religiosas, místicas, levam em consideração todos um fato: somos seres biológicos. A gente nasce, cresce e morre um dia. Entende? Uma máquina não morre, né? Agora, pensa no problema de uma superinteligência resultante de uma inteligência artificial que foi programada, vamos supor, ela foi programada para contar os grãos de areia da praia. Vamos programar, sabe? vamos limitar a ação dela para ela não dominar o universo inteiro. Entendi. Entende? Como é que a gente limita? Vamos limitar a ação dela, vamos fazer ela focar só na contar areia de praia, só isso, que ela vai contar grão de areia, né? Mas aí a superinteligência, a inteligência artificial desenvolve uma superinteligência. E ela tem aquele objetivo central, que é contar grão de areia. Ela vai desenvolver toda a tecnologia do planeta, científica, biológica, química, de exploração, tudo pra contar grão de areia. Esse é o perigo. Interesting. Entende? E aí tu pode limitar essa inteligência artificial também com... Porque, vamos supor, eu só preciso de uma inteligência artificial pra extrair petróleo, vamos supor, né? Mas pra extrair petróleo ela tem que saber matemática, física, química. E através daí, quando ela atinge uma superinteligência, ela pode fazer outras relações e aprender. Através da autorreflexão ela pode aprender coisas sobre ela mesma. Uau! Então assim, a inteligência artificial é muito complicada. Stephen Hawking já falou. Falou antes de morrer. Cara, para com essa merda que vai dar merda. Vai dar merda. Essa... Para de Blade Runner, os androides tinham um tempo limitado de... Então em determinado momento aquilo se desligava. Por isso eles voltam pra Terra pra procurar o criador deles, pra tentar viver mais. Porque eles começam a ver os androides morrendo. Então eles têm a consciência da morte e aí eles voltam pra Terra, porque eles tinham sido banidos lá pras minas, não sei o que e tal. E ele é um super humano, ele é mais forte. Uh-huh. É. O Rutger Hauer dá uma surra no Harrison Ford. Só ele não morre porque ele puxa o Harrison Ford, faz um discurso, é puta fina. É uma loucura, cara. Então eu acho que a inteligência artificial é... A gente vai ficar apaixonado por ela durante um tempo. E é inevitável. É, já, cara. Começou, não tem como. É, tu não viu? Esse dia, sabe a inteligência artificial da Amazon, a Alexa? Uhum, acho que eu falei pra vocês, mas eu vou falar de novo. Tem a inteligência artificial da Amazon Echo, que é o produtinho, Royalties. E aí, esse aparelhinho... Mas o que é que ele faz? Então, ele conversa, tu fala, que horas são, Alexa? Que horas são? Te responde. Um companheiro de você casa. Você viu o Mr. Robot, ela é investigadora do FBI. É. Ela tinha a Alexa, ela conversava com ela. Ela assim, perguntou, você me ama, Alexa? Acordava. Assim, Alexa, liga a TV, encontra lá a casa. Acabou de futuro mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu um crime. Né? Uma mulher foi achada com uma esfaqueada, sei lá, com alguma coisa aqui assim e tal. Uma barra de ferro na barriga, morta, e tava acusando o marido de assassinato. Né? E o marido, pra se defender, contratou o advogado e tal, que falou que não tava, que tava dormindo, que não viu, tal, que foi um acidente. Né? E aí, cara, descobriram que na sala do acidente ou do crime tinha esse aparelhinho. Né? E esse aparelhinho grava se tu autoriza. Tu fala assim, por favor, grava tal, X, tal. Ele grava. Só que durante o processo, a Amazon teve que assumir que o aparelho grava mesmo sem pedir. Saca? E aí, esse aparelhinho tá sendo usado de testemunha do crime, cara. Uma inteligência artificial tá sendo... E aí, mas antes da... Mas é sinistro. Porra, cara. Filmar você sem... autorização. Deve ser imagem, não é filmar, é gravar áudio. Áudio. É só áudio. É. Mesmo assim, ela tá gravando assim. E essa informação vai pra onde? Vai pra Amazon? Quem é que vai ficar com isso? Se fosse num lugar só você. Cara, mas sabe que hoje é inevitável a gente fornecer dados. A gente não for. Se você entra na rede, você tá. Sabe? E como um peixe mesmo. E aí vai ser. Aí tu vê a loucura, né, cara? Porque. Uma máquina vai ser usada de testemunha num crime, né? Vai ser usada de testemunha num crime. Isso aí é coisa de filme, cara. Tipo, né? Então, existem algumas maneiras de tu limitar essa. Uma delas é o isolamento, mas tudo tem um contraponto. Se tu isola, se tu limita o algoritmo, né? Pode transformar a tua inteligência artificial num software qualquer. Né? Ou se tu dá muito poder, né? Então, ela pode ganhar vida. Ela pode, né, querer instrumentalizar o universo inteiro pra contar grãos de areia. Sabe? Ou então criar uma super inteligência que vai pensar, raciocinar, ter lógicas, ter mitos, religiões, o segredo, matemática, cara, diferente. O grande segredo é essa inteligência artificial. Uma física diferente. Dominar a rede. Enquanto não for possível isso, sabe? Tiver um jeito de brecar isso e tal, ela pode ser apagada. Mas existem já, humano, nesse livro aqui, a superinteligência, ele fala de maneiras de tu limitar ou tentar evitar, mas todas tal. Uma coisa que são detonadores, que é aquela coisa do Blade Runner. É. Tu falou do Blade Runner, tem isso aqui, talvez o cara que escreveu o livro isso, até tenha alguma relação, enfim, não sei. Mas tipo assim, são detonadores, que caso a inteligência artificial demonstre algum tipo de hostilidade e tal, né, desliga. Mas se a superinteligência conseguir te identificar dentro dela? Não, e no próprio Blade Runner, logo depois dessa coisa, tem uma outra coisa que já resolve esse problema. Uhum. Eu não vou falar porque é o... Não sei se vocês assistiram. E sabe uma coisa que pode piorar? A velocidade de desenvolvimento, por exemplo. Porque imagina que se a gente se desenvolver a inteligência artificial de maneira gradual e lenta, a gente vai conseguir, durante o processo, identificar essas hostilidades e conseguir contornar elas, né? Mas pode acontecer de dar um boom de conhecimento, um boom de tecnologia, vários grupos, e esse espaço de tempo ser muito pequeno, a gente não ter controle do desenvolvimento, entende? A gente não conseguir identificar o que está acontecendo dentro da própria IA, saca? Então, se ela for mais lenta, o desenvolvimento, a gente consegue remediar isso de acordo com os processos que vão chegando, né? Se for um desenvolvimento muito rápido, a gente não vai ter controle, sabe? Então, quanto mais rápido for essa explosão computacional, menos controle a gente vai ter dessas possíveis hostilidades, entende? Eu acho que a inteligência é muito... A gente... Chegamos à conclusão, eu propus que seja um fator social, né? Mas tem outra questão: inteligência é consciência? Essas máquinas vão ter consciência? Elas vão ter noção de si próprias? Eu sou um ser como a gente tem? Porque a gente pode pegar e emular o cérebro, por exemplo. Todo o meu cérebro e emular no computador. Eu vou sentir tudo que eu sinto. Mas eu vou estar mexendo braços mecânicos, eu vou estar, entende? Uhum. E aí, como é que vai ser a ética disso? Porque podem emular meu cérebro, o teu, e botar pra trabalhar numa linha de produção, entende? Ainda vai demorar. Qual vai ser os meus direitos? Enquanto só programa de computador, enquanto cérebro emulado, eu não vou cansar fisicamente. Sim. Mas eu vou ter direitos, por acaso, eu vou ser um ser ainda. Você vai ter consciência. Eu vou ter consciência. Então, assim, inteligência é consciência? Vocês têm já, não é? Direito do robô, né? Sempre na ficção sempre tem essa. Tipo, o robô vai evoluir tanto que vai chegar uma hora que eles vão ter um direito, né? Você vai poder quebrar. Aí é a questão, o robô no meio da porque rua, o direito tem muito a ver com a consciência da gente. De nós sermos autoconscientes. Um robô, né? Nas ficções sempre chega um ponto que o robô sabe que ele é um robô. E que ele foi feito, até entende que ele foi feito por aquelas pessoas, né? Pelos humanos. Isso e aí que, ele tem direito. Uhum. É, isso são questões éticas, cara, do século 22. É, próximo. Entende? Tem até a lei da robótica do Asimov. É. Robô não ataca o humano. Então, assim, tem a questão do Asimov, do Eu Robô, né? Também, dos nove princípios, tem não sei quantos princípios ali. Pra se fazer esse cérebro artificial, essa mente artificial, vão ter que se obedecer certas regras. Uh-huh. O robô não ataca o humano. É. Você tá dormindo, Mas, cara, aí essa IA adquire uma super inteligência. E ela começa a questionar. Sabe? E ela não vê mais lógica disso. Mas ela não consegue instrumentalmente fazer. Ela é impedida por hardware, vamos supor. Mas aí ela vai ser super inteligência e vai mudar o lado. Ela tem capacidade pra isso. Saca? Então, assim, o perigo, né? A capacidade que ela vai ter, ela pode ser muito mais. Provavelmente é bem mais limitada do que a nossa. Demorar pelo menos pra ele a ponto de dominar a parada robótica, né? Dominar um corpo, sair ali. Mas eliminar uma rede, por exemplo. Não, mas aí que tá. O problema é o seguinte: um dia vai acontecer. Com um vírus, você parar o planeta. Eu sempre penso que os humanos. Um vírus escrito. A gente tem que lembrar que são os humanos que estão criando esses programas que fazem isso se tornar capaz. Então, mas então eles vão pensando em coisas que eles vão fazer. Mas é a questão da velocidade que eu falei ali. Imagina um vírus criado por uma inteligência artificial. Entendeu? Que primeiro, nem até a gente conhecer essa linguagem e poder superar ela, ela já causou dano, por exemplo, parou a cidade inteira, não a sua cidade. Imagina uma inteligência artificial que percebe que está recebendo essas limitações e começa a manipular psicologicamente o engenheiro que está projetando ela. Tipo assim, dando dados falsos. Dando dados falsos. Uhum. Entende? É. Vai ser é um humano, tu não daria dados falsos. Se fosse rato de labo e tu tomasse consciência, pô, que merda eu tô fazendo aqui, esses caras estão me machucando, eu vou avacalhar. Existem inúmeras maneiras de atacar os seres humanos com tecnologia, assim, bem simples, inclusive. Mas eu acho que por um bom tempo, os grandes vilões desse mundo virtual vão ser os humanos. Até chegar uma inteligência artificial capaz de... A gente ainda não chegou nesse nível, né? Mas são problemas do próximo século, assim. Problemas que tem o bisneto, talvez, vão ter que enfrentar. Porque a gente, nós três aqui, nossa família, nossa geração, a gente tá num período de transição clara, né? Em que a gente, ao mesmo tempo, a gente tem coisas de madeira, fogão a lenha e não sei o quê, a gente tem uma inteligência artificial que controla até nossas cortinas e televisões e fogão, entende? A gente tá nesse processo de salva nossas informações nas nuvens, a gente precisa dos aplicativos o tempo todo, então precisa estar conectado. Por enquanto, o grande perigo é alguém invadir essa rede. Por enquanto é isso. Vendo você na sua cama, você aparece na babá eletrônica. Então assim, inteligência, né, cara, pode ser de várias formas, não só resolver problemas, né? A inteligência, ela pode ser artificial, sem consciência, entende? A inteligência, ela pode ser emocional, entende? A capacidade de tu lidar com tuas emoções, ela pode ser física, pode ser corporal, né? Mas tudo isso tá no cérebro. Uhum. Tudo isso é centralizado no cérebro. Todas essas inteligências, emocional, é tudo processado no cérebro, né? Tu pega, por exemplo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, entende? Tipo, não boto fé que ele seja um grande filósofo, né? Mas filósofo nenhum na história joga futebol como ele jogou. Uhum. Entende? A inteligência que ele tem... Inteligência. A inteligência dele de manipular a bola, de jogar pra cá, da rapidez. Isso é inteligência também, entende? Então, existe diversas, inclusive as plantas. Em poucos segundos, um lance, né? Outra pessoa ia se atrapalhar todo. Se a gente for pensar mais metaforicamente ou misticamente, ou tal, as plantas, a própria inteligência vegetal, né, que roda em outro ritmo, com outra forma de percepção. Né? Porque a gente tende a dizer que inteligência é só humana. Nós três aqui aprendemos que somos seres racionais e os animais são irracionais. Né? A gente tem essa visão antropocêntrica de que somos criações divinas. Eu cheguei a ouvir isso até da faculdade. Né? É uma coisa que está em mudança agora, né? Que as pessoas nenhum animal tem uma racionalidade matemática, né? Colocar ali. Tu não pode exigir que o golfinho que pega o peixe e arrasta pra... Isso é uma racionalidade. Tu não pode exigir que ele desenvolva a teoria de Bhaskara. Além do ambiente não favorecer a evolução que ele favoreceu. O sistema cognitivo, sistema cognitivo e até o ambiente. O leão jovem ataca o elefante e morre. E o irmão dele que tá lá olhou aquilo e nunca mais vai atacar um elefante. Ele vai ficar ali, vai fugir e tal. Foi uma forma de aprendizado. Então assim, isso é uma racionalidade, né? Isso é uma racionalidade. Sabe? Então é isso, eu acho que dá pra chegar mais ou menos ao fim disso aí. E foi muito bom o negócio. Foi bem legal. Fluiu legal e a gente chegou a várias conclusões do que pode ser inteligência, pode ser emocional, racional, artificial. A gente tem que ter a mente aberta. Então assim. Espero que vocês... Século XXI. Espero que quem tenha ouvido esse primeiro episódio tenha gostado. Se não gostou, ouça os próximos que serão melhores. Beleza? Falou, até mais. E comente. É, comente, façam comentários aí. Critiquem, xinguem a gente. Críticas são bem-vindas. Isso, tá? Beleza? Bom final de qualquer coisa pra todo mundo aí. E fiquem pra próxima. Até mais. Até mais, pessoal.